noite elas gritam meu nome. Ganham minha lock nos stories. Sempre me aciona, depois some. Tropa do 7 nunca em golpe. Atirar no bem como Kobe. Versace no rosto tipo Big Pop. Sempre foi um pente, ela soube. Me perdi no short quando via pouco. Vem sentar no bar, baby, oh. Me lembro me stripper quando senta em mim. A maldade tem, baby, oh. Por isso não para, inimiga do fim. Sempre que cai uma noite de crime. Um amor bandido igual num filme. Liga que é prazer com todo o time. Não confio, eu sei que você finge. Tipo uma atriz nesse set. Manipula essa bebê, é 7. Pra caçar assunto, pede o bique, acende o beck. Oi, você tem fogo? Oh, mas é claro. Na boate elas gritam meu nome. Ganham minha lock nos stories. Sempre me aciona, depois some. Tropa do 7 nunca em golpe. Atirando bem como Kobe. Versace no rosto tipo Big Pop. Sempre foi um pente, ela soube. Me perdi no short quando via pouco. Na boate elas gritam meu nome. Ganham minha lock nos stories. Sempre me aciona, depois some. Tropa do 7 nunca em golpe. Atirando bem como Kobe. Versace no rosto tipo Big Pop. Sempre foi um pente, ela soube. Me perdi no short quando via pouco.